foste morto e com teu sangue compraste pra Deus todos os povos, tribos, línguas e nações. E para o nosso Deus nos constituíste reis e sacerdotes. Foste morto e com teu sangue compraste pra Deus todos os povos, tribos, línguas e nações. E para o nosso Deus nos constituíste reis e sacerdotes. E reinarão sobre toda a terra. De receber sabedoria, riqueza, força e poder.